Desse jeito mesmo, moleque na atividade, representando a cidade com a cara e com a coragem. Calma aí que a gente tá ligando. Salve. Salve. E aí, Patete, firmeza? Firmeza, my brother. You. Então, vai rolar uma festa hoje ali, mano. Demorou. O último, tá ligado? Aham. Top pra nós, goró, vontade e tudo mais. Bora lá, tio. Demorou pra lá, né não? Só vou trocar a picadilha, pagar uma ducha, pegar um sujinho, pena, nós já puxa. A rua me ensinou, sei muito bem pra onde vou. Tenho dois caminhos a seguir, e sei o que é melhor pra mim. Deixa as estrelas brilhar, e deixa o vento soprar. O tempo ruim já passou, e viva a vida com amor. Eu saí pra fazer um peão, era 10:30, em pleno sabadão. Noite de lua cheia, os malucos lá na vila, tudo chapando no vinho. Outro nas esquinas, queimando do verdinho. Sobe e desce na biqueira, toda hora é constante. Não vai ficar moscando, que o mundão é gigante. Uns correm pelo dinheiro, outros correm pelo consumo. Essas horas da noite é só lunático sem rumo. O amante da lua tá pronto pro arrebento. A pateta do pira pura, chapando de Sprite. Os bicos sujos comenta, olha lá o figura. Colou na minha, mó break de viatura. E aí, pateta, demorou pra cê somar. Deu uma fita classe A, se pá já vai custar. Deixa quieto, eu não quero me envolver. Tô pelo certo e minha filha vai nascer. E fica nessa de nenê mamadeira. Enquanto eu entro massagem banheira, meto uma sonzeira dentro do palão. Fechado no fumê, pro cê meu azul neon. Não vai levar a sério esse barato de casório, pois no final acaba no cartório. Quer levar TV ou outro aparelho de som? O advogado diz olha a sua pensão. Cê tá pagando de mané. Me convida pra balada, vou sair. Vou curtir, chega de ficar em casa. Relaxar do estresse da semana. Esquecer do trampo, gastar um pouco de grana. Eu vou nessa, só volto no outro dia. Sem muita pressa, porque a noite inteira é minha. De tênis, bermudão, capeta do pirapura. E o amor do coração, só acha quem procura. Sem firula, conversa paralela. Se a noite é uma criança, deixa eu brincar com ela. Um espírito louco, toma dó logo em neck. Curtindo reggae, sentindo o aroma do Mac. Pensei que nego, qual lugar eu vou colar? Pra Brasil, Valentino, estação, escritório, bar. Posso tocar, meu celular, quem será? É o Pena, pode falar. Porra, neguinho, onde é que você tá? Na como alto, tá, já tomei uma barra. Atende celular, João, cê tá ficando louco. E cê tá onde, irmão? Chapando aqui no posto. Vamos se jogar, sai dessa corda bamba. Colar nos pancadão, sei que as menina ama. Deixa que a noite faça o seu papel. A balada continua enquanto houver estrela no céu. Sentado sobre o claro do luar, livre pra viver, sorrir e cantar. Olhando para o céu, começo a me envolver. Só pra você ver. Olhando as estrelas a brilhar. Uma noite linda se passa. Um dia clareou o sol. Vai nascer. Alô, pateta, caralho, onde cê tá? Só de conversa fiada pra lá e pra cá. Tomo de nome na lista, deixa o bonde com as minhas. Só capinha de revista, quebrando a banca na pista. Fica mostrando no posto de lero, lero, seu nerd. Já te liguei várias vezes e tá acabando meu crédito. Só nós pra mudar o clima, rolar os rap dos loucos. Cê não vai pagar veneno com os brega do sertanejo. Final de festa nem vem, não vai saber quem é quem. Pegar as minas de tien, tipo todo mundo tem. É claro que dessa vez não vou ficar na espera. Fundo pé, acelera, depois das duas já era. Ficar de fora não rola, é pra capaz que eu se vira. Que chega tarde não tem chorinho na portaria. Até que caia sua ficha, vou saciar minha sede. Sentir o cheiro da tica, está lá vista, baby. E aí, moleque? Ô, doido, firmeza total, pensei mano. Que você nem ia vir mais, mano. Nada, tamo aí, ó. O Pena tá aí, o sujinho tá chegando aí. Tá todo mundo na área aí, moleque. Agora o bagulho é fumegar, mano. É nóis, moleque. Demorou, moleque. Firmeza.